Antenas e RDP Internacional. Toda a informação sempre atualizada em noticias.rtp.pt. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma emissão Cantar do Galo. Emissão esta animada por o mesmo António Fortes até às 10 horas. Sejam felizes à escuta do meu programa. Bom dia a todos. Ora, é uma emissão todos os domingos, no mesmo local, à mesma hora, como sabem, a primeira parte é folclore, depois conjuntos típicos e terminamos com o fado. Mais uma vez, espero que estejam de ótima e feliz saúde. E bom dia a todos! E para telefonar à vossa rádio, o número do telefone é o seguinte, 02-38-43-48-00. Mais uma vez, saúde boa para todos e bom domingo e bom dia a todos. Ora, muito bem, são portanto 8 horas e 10 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris e vamos então dar início à primeira parte do meu programa aqui ao Folclore e começamos já com música folclórica, né? É para vocês escutar. Vamos então a uma cana verde.

Pois Maria, venho de lavar, de lavar a roupa do meu militar, do meu militar, do meu marinheiro. Onde vem sair, venho do ribeiro. Troquei os meus olhos negros pelos teus acastanhados, e agora todos me chamam, oh, ai, amor dos olhos trocados. E agora todos me chamam, oh, ai, amor dos olhos trocados. Onde vais, Maria? Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. muito bem, foi portanto o Malhão de Refoio, escolher de escutar. São 8 horas e 38 minutos, estão sempre na minha companhia, António Fortes, até às 10 horas, com o programa de Folclore, aqui nos estúdios de Rádio Arquires. Mais uma vez, desejo-lhe um bom domingo e boa saúde para todos. Vamos ficar com Luís Tomás, puxa o fole da concertina. Ah, vamos ver, então se vai puxar o fole da concertina. graças. Ora, foi portanto o tema Mariana, interpretado pelo grupo folclórico de Labradeiras da Lixa. E continuamos com Daniel Souza. Oh, linda Maria! Vamos então escutar. Maria, linda Maria, és toda a mais bela.

Oh, sim, São João.

chora, não toca mais a sanfona. Chora, chora, chora, chora mais, Mariazinha. Vou levar a gaita embora, não tens gaita como a minha. Chora, chora, chora, chora mais, mulher chorona. O cordeiro chora, chora, não toca mais a sanfona. Chora, chora, chora, chora mais, Mariazinha. Vou levar a gaita embora, não tens gaita como a minha. Chora, chora, chora, chora mais, mulher chorona. O cordeiro chora, chora, não toca mais a sanfona. La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Ora, muito bem, são 9 horas e 7 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Estão sempre na minha companhia até às 10 horas. Estamos, portanto, na segunda parte do meu programa. Como sabem, são conjuntos típicos e músicas bem tradicionais portuguesas. Portanto, foi Carlos Sotelo que deu a entrada aqui na segunda parte do meu programa. E agora continuamos com o tema Passarinho da Ribeira. Agora vamos ver então o Passarinho da Ribeira. Hã? Eu vivo.

da fonte, no cimo do monte, para Jesus olhou. Os seus pecados foram perdoados porque ela pecou. Outras, porém, pecaram tão bem, mas não tinham luz. Nem foram rezar para se salvar aos pés de Jesus. Thank you.

cantarei até que a voz me doer. O amor e a paz cheia de esperança ao sorrir. Ora, continuamos com Ana Moura, com o tema O Meu Amor Foi para o Brasil. Ai, ai, ai, ai, ai, ainda bem que o meu tubo no coração, olha, era uma miséria. Bom, vamos escutar. Amor chorado em todo. em tom menor, maior o fado. Choro a chorar, tornando maior o mar. Não posso deixar de amar o meu amor em pecado. Foi a andorinha que chegou na primavera. Amor de mel, amor de flor, amor de fel, amor maior, amor amado. Tenho amor, amor de dor, amor maior, amor jurado em tom menor, em tom menor. Cansada de ter saudade, tudo fiz para esquecer. E hoje tenho saudade de saudade já não ter. Sem força para suportar fatalidade, sem força para suportar a minha fatalidade, ajoelhei a rezar, cansado de ter saudade. Roguei a Deus dar-me a sorte até morrer. Roguei a Deus dar-me sorte esta dita até morrer. Essa saudade de morte tudo fiz para esquecer. Foi minha prece atendida sua bondade, foi minha prece atendida por Deus na sua bondade. Como estou arrependida e hoje tenho saudade. Um castigo para quem não pensa, sofrer. Um castigo para quem não pensa, quem não sabe o que é sofrer. Pois sinto saudade imensa de saudade já não ter.

Guaira. Muito bem, meus amigos, são, portanto, 10 horas e 1 minuto já. aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. A emissão Cantar do Galo dar-se-á por terminado. Espero que tenham passado duas horas fantásticas junto à minha companhia. Qual estou deste lado não podia ser melhor, como de hábito, não é verdade? Portanto, tenho-vos a desejar um grande domingo, cheio de amor, paz e alegria, junto dos vossos familiares. E também desejando boa saúde para todas as pessoas que lutam pela vida. Claro, há pessoas assim e nós não sabemos o nosso futuro. Portanto, temos que ser razonáveis e ver por essas pessoas. Desejo-vos, portanto, mais uma vez um bom ano para todos, porque domingo atrasado não estive cá, derivado à neve. Pronto, bom, não vale a pena andar e a dizer coisas, não importa o quê. Portanto, temos a desejar, como havia sido já domingo atrasado, um bom ano para todos, cheio de amor, paz e alegria, sobretudo paz e saúde. É tudo o que vos desejo. E sem mais, até domingo próximo, se Deus quiser. Não se esqueçam já a seguir com a emissão do Telefone Toca. E eu vou ficar aqui entretido mais um pouco, até que venha o socorro. Porque há pessoas que às vezes têm mal a levantar-se de manhã. Portanto, são coisas que acontecem. Bom, bom domingo para todos. E até domingo próximo, se Deus quiser. Daqui até lá, portem-se bem.